convidar. Não sabe se é normal gostar de dois. Tá entre o que é e o que já foi. Vou te ajudar a decidir agora. Vamos lá. Suponha que eu sou A e ele é o B. Que assim vai ser mais fácil de entender. Vou começar agora com as perguntas. Quem te leva ao céu? A. Sem te tirar do colchão? A. Quem é que tira o seu mel? A. Te deixa molinha no chão? Não tenha dúvida quem? A. Te traz do céu pro colchão? A. Quem é que tira o seu mel? A. Te deixa molinha no chão? Oh, acabou sua dúvida. Lanzinho, simplesmente romântico. Franquito Produções. Tá em dúvida, não sabe se é normal gostar de dois. Tá entre o que é e o que já foi. Vou te ajudar a decidir agora. Vamos lá. Suponha que eu sou A e ele é o B. Que assim vai ser mais fácil de entender. Vou começar agora com as perguntas. Quem te leva ao céu? A. Sem te tirar do colchão? A. Quem é que tira o seu mel? A. Te deixa molinha no chão? Não tenha dúvida.